Boa tarde, São Carlos! Boa tarde, Brasil! Está no ar aí mais um Na Hora da Capivara! Eu sou o Jarbas aqui falando com vocês. Eu estou acompanhado do meu amigo João Costa. Boa tarde, João! Boa tarde, Jarbas! Como é que vai, gente de São Carlos? Os amigos aí que estão ouvindo nós de novo. É um prazer estar de volta aqui na Rádio Capivara nessa... hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia... quinta-feira, 7 de julho. Vamos aí, vendo os acontecimentos da vida. E ouvindo umas músicas aí pra vocês. As músicas caipiras, as músicas brasileiras. Vamos ver o que acontece. Fizemos uma visita esses últimos dias aí. Fomos lá no assentamento 3 de janeiro, né, seu Jarbas? Acampamento 3 de janeiro, fomos lá fazer visita, conhecemos lá, mas fomos lá de novo, né? Segunda vez que nós fomos lá fazer visita, fomos recebidos com café, conversa boa, sentado ali em volta do laguinho. Maravilha, né, seu Jarbas? Isso mesmo, nós conhecemos lá o barracão do Pedra Branca, né? Que também já fez programa aqui na Capivara. E tem a radinho deles lá também, né? Que é a Rádio da Terra, né? 107.3. Então nossos programas também tocam lá na Rádio da Terra, né? Isso aqui que a gente tá fazendo aqui também toca lá pro pessoal do acampamento. A gente queria mandar um grande abraço aí pro Pedra Branca e pra todo mundo do acampamento 3 de janeiro. Mas para começar o programa de hoje, rapaz, eu queria chamar a atenção para um fato que a gente já vem comentando aqui já faz um tempo e que saiu agora nos noticiários aí dessas últimas semanas, que é o uso de agrotóxico aqui no Brasil, né? Que é uma coisa assim, que não é só os ambientalistas e os pessoal que trabalha com agricultura familiar que comenta, né? Mas não sai nas mídias aí, nos jornal, nada. Mas o Brasil, como a gente já disse, é que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, de veneno, né? Nenhum outro país do mundo consome tanto agrotóxico quanto o Brasil. E a gente tem uma legislação muito frágil também. Quer dizer, a gente consome um monte de produto de veneno que é proibido aí na maior parte dos outros países, por ser muito danoso, né? Não só pro ser humano, mas pro meio ambiente também. Pois bem, não é que agora o governo interino aí do Temer aprovou aí o uso de... Que a gente já vinha falando, né? Que eles fazem isso aqui, a gente que mora aqui em São Carlos vê, né? Eles jogam veneno de avião nas plantações, nos lugares, né? Eles passam de avião jogando veneno. E agora até próximo de trechos urbanos, né, das cidades, pode jogar veneno também. Só que pensa, você tá jogando veneno de avião, o veneno tá no ar, né? Ele não cai só na plantação, né? Ele vai pelo ar e cai em todos os lugares. E o veneno, ele mata qualquer coisa, né? Ele faz mal para todo mundo que é vivo, consome veneno, faz mal. Então isso daí é um grande problema, né? O pessoal tá comentando, assim, um grande problema de saúde mesmo para as pessoas, né? Que é obrigado, então, a respirar o veneno que essas empresas produtoras aí de cana e de soja joga. A gente respira esse veneno pelo ar, a gente bebe esse veneno pela água e a gente come esse veneno através das... planta que a gente compra que joga um veneno nelas. Tem sido pouco debatido isso assim na sociedade. Eu acho que a gente tem, nós que estamos aqui no rádio, a gente tem a obrigação de falar que essa questão do veneno, ela é prioritária. A gente tem que bater o pé firme aqui para não deixar barato essa história, não, porque eles... Depender das empresas aí, das Monsanto da vida, eles não estão nem aí para nossa saúde, né? E a nossa saúde é... Se tem alguma coisa que a gente tem nessa vida, é o nosso corpo, a nossa saúde, nosso bem-estar, né? Então, se a gente não zelar por isso, ninguém vai zelar. Senhor Jarbas, muito me preocupa essas histórias também. Os venenos que eles jogam, como você disse bem aí, eles jogam veneno de avião. Isso é dramático, porque esse veneno não vai só para as plantas, vai no meio dos bichos também. e vai pro ar, nós respira esse veneno, é tudo muito ruim. E me parece que, vou filosofar um pouco, dizer que parece que a gente perdeu o contato com a terra mesmo, né? Que parece que a gente não sabe mais como plantar, a gente desaprendeu muitas coisas, tinha que voltar a aprender como plantar, porque recebe tudo, a gente tem que comprar a semente, tem que ir lá, eles dão a semente, dão o veneno e todo o prejuízo que dá vai ser sempre do produtor, né? Falar de produção agrícola é um negócio complicado, porque sempre tem a ver com a alimentação de todo mundo, né? E eu diria que essa perda que a gente teve de contato com a terra é de sempre que a gente tem um pedacinho de terra, vamos plantar, planta umas batatas, planta uma alface, vai aprender a tirar a semente da planta e colocar de novo na terra. Isso não é fácil, não é conhecimento de verdade. E o caipira tem conhecimento que quase ninguém tem. É importante, eu acho, a gente sempre valorizar o caipira nesse conhecimento bonito que ele tem, que é de colocar, tirar a sementinha da própria planta, pegar a semente, trabalhar a terra, que é a terra também, né? A gente fala do veneno que vem de cima, que vem para matar os bichos, mas o veneno vem na semente, o veneno vem nos insumos que eles colocam na terra, e assim vai, né? Vai intoxicando a gente de tanto veneno. Então, incitar as pessoas a aprender esse conhecimento de novo, a entender como são os funcionamentos, as várias possibilidades que tem de plantar, né? Plantar é um negócio muito bonito, tem muitas tecnologias de plantar, você pode plantar na água, pode plantar na terra, pode cobrir as coisas que você está plantando, fazer as estufinhas. Vamos aprender essas técnicas diferentes. Eu acho que a gente sempre... A crítica é... quando a gente faz essa crítica do veneno, a contra-crítica vai dizer, mas e a produção, né? Porque tem que alimentar todo mundo. A gente sempre alimentou todo mundo sem veneno nenhum. Essa é a verdade, essa é a grande verdade. Se aumentou a produção foi porque aumentou também os modos de relação com a terra, em que foi muito excludente também. Aumentou também o desperdício, esse é o ponto. E não é o desperdício do rapazinho que tá na mesa e largou o prato. Esse é o desperdício pequeno. O grande é aquele que o grande produtor joga fora as batatas que ele fez a mais. Então aí incitar essa ideia da produção. Vamos voltar a ver que experimenta, planta sua própria batata, planta sua própria alface, você vai ver. É muito mais gostoso e é mais bom para sua saúde. Eu acho que o senhor tem razão, inclusive eu acho que nos próximos anos aí no futuro vai prosperar quem conseguir depender menos, né, desses grandes produtores aí que vendem um alimento que não faz bem para nossa saúde, né? Então, se você tiver um pedacinho de terra, começa a plantar, porque você vai estar zelando aí pelo seu futuro, da sua família. Bom, vamos botar então uma música, que a gente já falou demais, vamos botar uma música então que é do Chico Buarque, mas é numa versão diferente aí, que é da banda Terreno Baldio. Que vira, engole, vento, saíra, inhambu. asa branca, vai patativa, tudo tujo tui. Xoti é sangue, xoti é fogo, xorro, xorro sem fim. Só me coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, o jariti. Fico calado, toma cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. Tico, tico, para um pardal chapim. Chocoto via, show ave fria, show pescador Martim. Só me troinha, andandorinha, te esconde bem de vir. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. saber querer pra poder chegar. É só saber querer pra poder chegar. Canta Maria que já é dia de cantar. Deixa o que é pranto só pra quem só sabe chorar. Olha Maria, teu filho cresceu, vai se salvar. Canta Maria que a vida Maria vai mudar. Nunca se perde por esperar. Você que tanto sofreu, mas viveu pra valer, pode agora saber onde vai chegar. É só saber querer pra poder chegar. É só saber querer pra poder chegar. É só Canta Maria que já é dia de cantar. Deixa o que é pranto só pra quem só sabe chorar. Olha Maria, teu filho cresceu, vai se salvar. Canta Maria que a vida Maria vai mudar. Nunca se perde por esperar. Você que tanto sofreu, mas viveu pra valer, pode agora saber onde vai chegar. É só saber querer pra poder chegar. É só saber chegar pra poder chegar. É só saber chegar pra poder chegar. É só onde saber vai chegar querer. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. É melhor partir lembrando que dentro dos piorar. Bora andar, que a terra já secou. Bora andar, bora andar. É, bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar, vambora andar, que a terra já secou. Bora andar. Bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar. Já fiz mais de mil promessas, rezei tanta oração. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Bora andar, que a terra já secou. Bora andar. É, bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar. Vou-me embora, vou chorando, vou me lembrando do meu lugar. É, bora andar, que a terra já secou. Bora andar. É, bora andar, que a chuva não chegou. Mais eu vou pra longe, mas eu penso sem parar, que é melhor partir lembrando que ver tudo piorar. Que é melhor partir lembrando que ver tudo piorar. Bora andar. Vambora andar. Sou brasileiro de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas cicrana é quem me quer. Sou brasileiro de estatura mediana. Gosto muito de fulana, mas cicrana é quem me quer. Porque no amor quem perde quase sempre ganha. Veja só que coisa estranha, saia dessa se puder. Não guardo mágoa, não blasfemo, não pondero, não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém. Não guardo mágoa, não blasfemo, não pondero, não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém. Sou descansado, minha vida eu levo a muque do batente pro batuque, faço como me convém. Eu sou poeta e não nego a minha raça. Faço versos por pirraça e também por precisão. De pé quebrado, verso branco, rima rica, nega seio, dou a dica, tenho a minha solução. Brasileiro, tatupé, pataturana, bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de cor. Sete, vinte e oito, nove fora. Ou a onça me devora, ou no fim vou rir melhor. Não entro em rifa, não adoço, não tempero, não remarco, marco zero. Se falei, não volto atrás. Por onde passo, deixo rastro, deito fama, desarrumo toda a trama, desacato Satanás. Brasileiro de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas cicrana é quem me quer. Brasileiro de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas cicrana é quem me quer. Porque no amor quem perde quase sempre ganha. Veja só que coisa estranha, saia dessa se puder. Diz um ditado natural da minha terra: bom cabrito é o que mais berra onde canta o sabiá. Diz um ditado natural da minha terra: bom cabrito é o que mais berra onde canta o sabiá. Desacredito no azar da minha sina, tico-tico de rapina, ninguém leva o meu fubá. Desacredito no azar da minha sina, tico-tico de rapina, ninguém leva o meu fubá. Thank you. Olha só, seu Jarbas. Que maravilha, quanta música bonita, né? Que coisa. Vamos fazer uma recapitulação, que a gente ouviu bastante música falar. Primeiro ouvimos aí o Terreno Baldio, o Passaredo, né? Música muito bonita. Geraldo Vandré, depois Vou Caminhando. De novo, outra do Geraldo, depois Canta Maria, né? E depois duas do Edu Lobo. Uma muito bonita, Bora Andar, Bora Andar. E depois Edu Lobo também, Lero Lero. Muito bonita. E por fim, ouvimos aí As Clarianas, que foi a música pedinte. Muitas músicas bonitas. Eu achei assim, queria refletir sobre essa força, né, que tem o inverno, de colocar a gente para refletir e ver que mesmo com as dificuldades, nós vamos conseguir superar o mundo, né? Fazer a superação dialética. Quer falar alguma coisa sobre isso, seu Jarbas? É, rapaz, a vida, né, pelas músicas que a gente ouve aí, sempre foi dura, né? A vida sempre de luta, né? Independente da época e de onde a gente tá, cada vez que a gente acorda, a gente tá indo pra guerra, né? Tá indo pra luta, batalhar pelo alimento, né? Pelo sustento. E também pras outras coisas, que não é só isso, né? Mas isso sempre fez parte, vai fazer parte da vida do ser humano, né? Se a gente, então, vê, às vezes, a gente olha hoje pras coisas e fala, meu Deus, parece que não tem jeito, o destino é o fim da humanidade mesmo, né? A extinção voluntária do ser humano. Mas, talvez, sempre tenha parecido que a coisa era desse jeito, e não é, né? A gente nunca sabe o que está por acontecer. Então, o jeito é levantar a cada dia e sair caminhando, né? Atrás dos nossos sonhos, das nossas coisas. É isso. Bom, vamos ouvir mais umas músicas bonitas aí que nós trouxemos para vocês escutar. Selecionamos antes de vir para cá. Outras fomos decidindo por aqui mesmo, né? É, vamos ouvir agora. Essa aí, quer falar alguma coisa sobre essa música, seu Jarbas? É uma música Caetano, a gente nunca tocou, né, Caetano, aqui no programa. Hoje nós vamos tocar, então. É que é tanta gente que a gente conversa as coisas aí de... Ah, não... A gente reivindica, né, o mínimo ali de dignidade, né, que as pessoas tenham pra poder viver. E é isso que a gente denuncia, né, de vez em quando. E aí logo vem algum ser humano e manda a gente pra Cuba, né? Eu, nada contra Cuba. Eu acho que Cuba deve ser um lugar muito bonito, inclusive. Gostaria muito de ir pra Cuba. Surgiu oportunidade, eu vou pra Cuba, com certeza, né? Não tem problema nenhum com Cuba. E então eu queria tocar essa música aí do Caetano Veloso, fazer essa homenagem a Cuba aí. Las sueño una perla encendida sobre la mar. Mamá, yo quiero amar a isla de Changó y Yemanjá, Yorubá igual a Bahía. Desde Celia Cruz, cuando yo era un niño de Jesús y a revolución, que también tocó meu corazón. Cuba, seja aquí, es ouvido os lábios de Petit. Desde o tchá-tchá-tchá, mamãe, eu quero ir a Cuba e quero voltar. Mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vida lá. La sueño una perla encendida sobre la mar. Mamãe, eu quero amar a ilha de Changó e de Manhã, Yorubá igual a Bahia. Lloran sobre el mar de Cuba enormes flores bermejas. Sobre la isla perdida el aire amarillo tiembla. Uh. Jesus e a revolução, que também tocou meu coração. Cuba seja aqui, é sobre dos lábios de Petit, desde tchá tchá tchá. Mamãe, eu quero ir a Cuba e quero voltar. Minha casa é o mundo, não tem porta e nem janela. É uma casa sem conforto, mesmo assim eu gosto dela. A parede é a serra onde está dependurado um quadro da natureza que por Deus foi desenhado. Meu tapete é a grama, tem o céu como telhado. De dia tem sol que brilha, à noite céu estrelado. Bem distante do asfalto, vou vivendo sossegado. O perigo não me assusta, para trás não dou um passo. Duas feras mato a bala, uma só eu vou no braço. Pra ter paz tem que ter guerra. Precisando guerra eu faço, para o medo e a covardia eu não vou deixar espaço. Viva meu Brasil amado, eu estou de sentinela. Sendo filho dessa terra, corro lutando por ela. O conforto da cidade é coisa que não me importa. Minha luz é Deus quem manda, quero ver quem é que corta. Eu sou igual um rochedo, onde a bala bate e volta. O punhal que tem dois cortes, batendo no peito entorta. Eu nunca fui empregado, eu mesmo sou meu patrão. Eu vivo alegre cantando nas veredas do sertão. Sou filho da liberdade que matou a escravidão. O perigo não me assusta, para trás não dou um passo. Duas feras mato a bala, uma só eu vou no braço. Pra ter paz tem que ter guerra. Precisando guerra eu faço, para o medo e a covardia eu não vou deixar espaço. Viva meu Brasil amado, eu estou de sentinela. Sendo filho dessa terra, corro lutando por ela. Essas duas músicas. Olha, dizer a verdade pra vocês, viu? Fiquei impressionado com... Impressionado não, né? Dizer assim, que é muito comum mesmo, né? A gente gosta da nossa terra. Mas tem outra... E quer que todo mundo esteja bem nela, né? Quer que todo mundo esteja sossegado, né? com liberdade, ouvindo o canto dos passarinhos, cantando por aí. É... E eles mandam a gente pra Cuba. Eu não entendo. É... Eu também iria pra Cuba lá dar uma visitada, que se desse pra ficar, ficava, olhava lá. Falava, deve ser um lugar muito bonito mesmo, né? Várias canções já disseram isso, que Cuba é muito bonita, é. Tem porquê, né? Mas agora eu fico preocupado mesmo. Parece que o povo que tá de volta de mim tem essa impressão, não gosta muito do lugar onde mora. Você não tem essa impressão, seu Jarbas? Que as pessoas parece que simplesmente tem que mudar o lugar do jeito que tá. Não tá, é a pessoa que não consegue ficar uns 5 segundos parado sem fazer nada. Tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Já teve alguma experiência assim, senhor Jorge? Olha pro caipira, não é uma pessoa que fica parado lá, né? Tranquilo. Ele trabalhou, ele fez lá. Agora ele vai descansar. É verdade. A gente cada vez menos tem tempo, né? Pra si mesmo, assim, pra pensar, parar, ficar tranquilo, né? Tá tudo cada vez mais acelerado, mais rápido. Né, intensificação da vida mesmo. Tem hora que a gente precisa mesmo tirar um tempo, né? Um sossego e tal. Quem sabe ir na beira do rio pescar. Não é? Umas tilápias, uns lambari. Por que não? Né? Prosear com os amigos, com os vizinhos. Curtir os bichos. Isso aí é bom, faz bem pra gente, com certeza. Vamos ouvir então mais uma música agora? Então vamos lá com a Cláudia. O senhor que trouxe essa, conta mais pra gente, quem que é a Cláudia? A Cláudia, ela é do cantor aí dos anos 60, 70, né, do Brasil. Tá vivo até hoje, a Cláudia canta, a filha dela é cantora também. É, elas cantam junto hoje. É, essa música aí, o Pois É Seu Zé, acho que a música não é dela não, mas é muito bonita, viu? Acho que vale a pena escutar. Ultimamente ando matando até cachorro a grito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. A refeição, uma cachaça, às vezes um palito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. Ando tão bem que já tô dando nó em pingo d'água, só mato a sede quando choro um pouco a minha mágoa. Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Pois é, seu Zé, é isso aí. A corda bamba me forçou a ser equilibrista, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. A vida e a morte eu tentei, eu sou malabarista, e a plateia aplaudindo. Mas não reclamo dessa sorte, sou um comodista, e já me chamam por aí de verdadeiro artista. Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Vai para o trono. É Deus, é Deus, é Deus. Briguei, não quero mais você. Por isso, adeus, adeus, adeus. já vi que entre nós dois o sangue não casou. O nosso gênio é bom, mas não se combinou. Nosso destino é Deus, quem sabe é Deus, é Deus, é Deus. Briguei, não quero mais você, por isso adeus, adeus, adeus. Vi que entre nós dois o sangue não casou. O nosso gênio é bom, mas não se combinou. Nosso destino é Deus, quem sabe é Deus, é Deus, é Deus. Briguei, não quero mais você, por isso adeus, adeus, adeus, adeus. Olha o Chico Boateiro, que prazer mais lindo de contar mentiras de tão lindo enredo. E diz que foi com ele que aconteceu, diz que foi com ele que aconteceu. Forma-se a roda, o Chico então começa, vai pregando peça e peça quem quiser. Que ele inventa uma outra história, a história aumenta, a gente não se aguenta, mas a história é livre, o Chico também é. A história é livre, o Chico também é. Olha o Chico Boateiro, que prazer mais lindo de contar vantagem sem contar dinheiro. Diz que em fevereiro vai se aposentar. Diz que em fevereiro vai se aposentar. Às vezes triste fica a sua prosa. Diz que foi a rosa, diz que foi o amor. Que vem de longe este seu desatino. Que quem faz destino é nosso Senhor. Desde menino canta a sua dor. Desde menino canta a sua dor. Olha a moça na janela, manda lá pro fundo, que a história é forte, a melhor do mundo. O Chico Boateiro diz que aconteceu. O Chico Boateiro diz que aconteceu. Mas eis que um dia se desfaz a roda, a gente para a moda, o mundo se acabou. Vem outro Chico pra falar de Chico, pra contar das contas que ele não pagou. E conta a morte que ele não contou. E conta a morte que ele não contou. E conta a morte que ele não contou. Eita, nós estamos de volta aqui na Rádio Capivara com o nosso programa Hora da Capivara. Nós acabamos de ouvir então a Cláudia com a música Pois É, Seu Zé. Depois nós ouvimos Nossos Destinos com a Dolores Duran, música bonita também. E agora a última que tocou de, acabou de tocar do, foi isso mesmo? Rolando Boldrin, Vida e Vida Marvada. Eita, nós agora o senhor João Costa disse que queria contar um caos pra gente. Conta aí então. Só um detalhe, né? A última música que nós ouvimos não foi a Vida, Vida Marvada do Rolando Boldrin. Foi o Chico. É, Chico Boateiro, né? Que é o rapaz que gosta de contar umas mentiras. É, o que eu vou contar pra vocês agora não é mentira, não. É verdade e aconteceu comigo mesmo. É, teve uma época que eu tava morando lá pro meio do Pantanal e aconteceu comigo de ficar, conhecer o povo de lá, e sempre tinha realmente essa coisa de sentar, contar história. E tinha o João, ele era contador de mentira profissional. Ninguém acreditava, mas qualquer coisa que ele fizesse, era, ele chegava e falava, pegou um peixe maior que todo mundo sempre. E foi ficando aquela fama dele. A gente falou, não fala mais não, João, você fica quieto aí. Só que o rapaz ficou triste, né? A vida dele era contar mentira o tempo todo, contando mentira. Um dia chegamos pra ele na roda. E aí, João, tá triste? Que conta alguma coisa aí, que tá acontecendo com você? Ele, não vou contar não. Conta, João, pode contar. Tá bom, vou contar. Eu tava lá parado, não tinha nada pra fazer. Eu arrumei um anzolzinho assim, que tava mexendo no dedo. Tava longe do rio. Mas não sei porquê, enrolei assim, no araminho que tava ali por perto. Não sei porquê, eu joguei pro lado. Não aconteceu nada. Daqui a pouco, pum, deu aquela puxada na linha. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Começou a puxar e parecia que o bicho era grande. E foi me puxando. Eu já parei e falei, não, João, peraí, não acontece essas coisas. Como que o bicho começou a puxar? Não, dele, o João ele era bom de responder as perguntas. Não, vocês não sabem o que aconteceu. Eu joguei, grudou num pedaço de carne que tava ali do lado. E o bicho já mordeu, saiu me arrastando. Que bicho era esse, João? Era uma sucuri. Sucuri, João. E o sucuri foi me arrastando por meio do rio e foi me levando. Daqui a pouco eu vi, puxei o facão, fui tentar desdentar a sucuri. Eu olho pro lado, o que eu vejo? Eu vejo um urso polar. Ah, não, João. Um urso polar. É, um urso polar. Foi a mesma reação que eu tive que você. Olhei pra ele, segurei nas orelhinhas do bicho e falei, que você tá fazendo aqui? Mas aconteceu mesmo, viu? Quero dizer pra vocês. Bom, é os causos que acontecem com a gente. Tem algum caos aí que já aconteceu com o senhor Jarbas já? Olha, rapaz, um caos tão impressionante quanto esse não, viu? Não me lembro de nenhum, não. Mas já teve umas histórias aí, teve uma vez que eu tava andando no mato. É, isso foi lá pra região ali do Pantanal, lá perto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu tava no mato andando, né? E aí daqui a pouco me deu um negócio assim, rapaz. Era um lugar meio turístico, né? Mas uma dor de estômago, eu queria, precisava ir no banheiro de qualquer jeito, né? Aí eu fui atrás de ver onde tinha um banheiro lá por perto, né? E aí eu achei, encontrei um banheiro, só que tinha uma fila enorme no banheiro, porque era uma privada só, enfim. E aí eu já saí desesperado, procurando algum matinho, algum cantinho que eu pudesse, né, me descarregar. E onde eu ia tinha gente, rapaz. Eu não, até que chegou uma hora, já que eu já tava suando frio, que eu não tive mais o que fazer. Eu pulei de roupa e tudo no rio, né, pra poder, enfim, me aliviar. Pois bem, nem que o negócio mal boiou, rapaz, na hora que saiu, mas boiou, de repente começou uma brigaiada, os peixes tudo querendo comer meu cocô, rapaz, e pulava peixe pra todo lado. Eu falei, minha nossa senhora, o que tá acontecendo, né? Mas é verdade, isso aí aconteceu mesmo. Os peixes lá têm fome, eles morrem de fome. Até merda os bichos comem, rapaz. Lá é um lugar fácil de pescar. Vai ver se seu amigo, às vezes, pode... tava num lugar assim, né? Você joga qualquer coisa, os bichos pegam. Não tem... Isso aí é verdade que eu vi com os meus próprios olhos. Muito bom, seu Jarbas. Olha, História impressionante mesmo, né? Mas os bichos pegam mesmo. A gente desconfia. Só o urso polar, que eu ainda não acredito, viu? História. Ouvi essa mentira. Bom, eu acho que já estamos chegando mais ou menos no final, né, do programa. Tem mais alguma música para nós tocar, seu Jarbas? Tem sim, vai ter uma saideira do Marconi Notaro. Esse cara, ele é de Recife, né? Se não me engano, acho que ele já até morreu. Mas esse disco aí é de 73. Um disco muito legal, chama No Subreino dos Metazoários. E a gente vai tocar então a música Fidelidade, chama Fidelidade, pra terminar num astral legal aí pro pessoal que tá ouvindo nós, né, que ainda tem o dia inteiro aí, dia inteiro não, né, mas ainda tem uma longa jornada pra que seja tudo, né, de uma forma que seja legal. Então nós vamos ficando por aqui, eu deixo o meu abraço e a gente se vê na semana que vem. Bom, é isso aí. Estamos terminando mais uma hora da Capivara. Deixo aí abraço para os ouvintes que escutaram nós e tiveram a paciência com as músicas malucas que nós bota aqui. Se vocês tiverem alguma ideia de música também, manda aí para a Rádio Capivara. A gente põe as músicas que a gente achar bonita, porque a gente põe as que a gente acha bonita mesmo, que a gente acha que tocou o nosso coração. Um abraço para vocês e uma boa tarde. Permaneço fiel às minhas origens, filho de Deus, sobrinho de Satã. Permaneço fiel às minhas origens. O meu até hoje, meu futuro amanhã. Permaneço fiel às minhas origens. E saber por saber, eu não quero querer. Tem um homem morto sob um viaduto. Tem uma criança que vê muito mais que um adulto. Tem um engraxate que engraxa com graxa de ouro. E não é nessa terra que se esconde o tesouro. Permaneço fiel às minhas orgias. Filho da terra, amante do ser. Permaneço fiel à minha euforia. Se dois de dois são cinco, você deve saber. Permaneço fiel às minhas origens. Filho de Deus, sobrinho de Satã. Permaneço fiel à minha euforia. E dois em dois são cinco, você deve saber. Rabo dela me chamou de bunda suja. Gurum-gurum-gundum, gurum-gurum-gundum, gurum-gurum-gundum, gurum-gurum-gundum. Tô aqui cortando jaca por estradas e ventos. Tô aqui cortando jaca por estradas e ventos. Se eu casei com ela, ninguém tem nada com isso. Gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum, gurum.